você faz é certo. Seguir de um jeito direto, cortando reto o sentido, mas sinto me contradigo em todo meu argumento, pois tudo que faz eu tento fazer bem do mesmo jeito. Mas penso que se cortar caminho é o mais rápido caminho, é como um buraco negro em folha de sulfite que se dobrando ao meio rompe-se o espaço-tempo, mas ao mesmo tempo é algo inconstante. Penso mais um instante em como é o conhecimento, leva-se vários anos para obtê-lo, mas quando se conquista, só se perde com a morte. Então talvez seja sorte a demora em ir avante. Mas penso que se cortar caminho é o mais rápido caminho, é como um buraco negro em folha de sulfite que se dobrando ao meio rompe-se o espaço-tempo, mas ao mesmo tempo é algo inconstante. Penso mais um vários anos para o